Ficheiro 46, página 438, capítulo 24. Terça-feira, 5 de abril. Per Åke Sandström, jornalista freelancer de 40 e muitos anos, chegou a casa pouco depois da meia-noite, ligeiramente embriagado e com um nó de pânico a apertar-lhe o estômago. Passara o dia desesperadamente inativo. Estava, e essa era a verdade, pura e simplesmente aterrorizado. Tinham passado quase 2 semanas desde que Svensson fora assassinado. No dia seguinte, vira os noticiários da televisão, num estado de estupefação. E então sentira uma grande onda de alívio e de esperança. Dag Svensson estava morto, o que talvez significasse que o livro em que o estupor se preparava para denunciá-lo já era. Odiava Svensson. Tinha pedido e suplicado, tinha rastejado diante daquele sacana. No primeiro dia estivera demasiado eufórico para pensar claramente. Só no seguinte começara a considerar a situação. A polícia ia encontrar o texto de Svensson e começar a investigar a sua pequena escapadela. Jesus, podia até ser suspeito de um crime. O medo acalmara um pouco quando o rosto de Lisbeth Salander aparecera pespegado nas primeiras páginas dos jornais de todo o país. Mas quem raio é esta Lisbeth Salander? Nunca ouvira falar dela. Mas a polícia tinha aparentemente boas razões para considerá-la suspeita. E segundo as declarações do procurador, era provável que os assassínios não tardassem a ser esclarecidos. Talvez, ao fim e ao cabo, ninguém se interessasse por ele. Mas Sandström sabia, por experiência própria, que os jornalistas guardavam sempre documentação e notas. A Millennium, uma revista de merda com uma reputação totalmente fabricada. Eram como todos os outros, a meter o nariz em tudo, a fazer barulho, a lixar a vida às pessoas. Não tinha meio de saber até onde a pesquisa chegara. Não tinha a quem perguntar. Sentia-se como se estivesse num vazio. Durante uma semana oscilara entre o pânico e a embriaguez. Aparentemente, a polícia não andava à procura dele. Talvez, se tivesse sorte, se safasse daquela. Mas, se não tivesse sorte, a sua vida profissional estaria acabada. Enfiou a chave na fechadura e rodou-a. Quando abriu a porta, ouviu subitamente um ligeiro restolhar na escada. E antes que pudesse voltar-se, sentiu uma dor paralisante na base da espinha. Gunnar Björk ainda não se tinha deitado quando o telefone tocou. Estava de pijama e roupão, mas continuava sentado à mesa da cozinha, de luz apagada, a remoer o seu dilema. Ao longo da sua carreira, nunca se vira num aperto como aquele, nem parecido. Não tivera a intenção de atender, já passava da meia-noite. Mas o telefone continuara a tocar. Ao décimo toque, não conseguiu resistir mais. Fala Mikael Blomqvist, disse uma voz do outro lado. Merda! Já passa da meia-noite. Estava na cama. Achei que estaria interessado em ouvir o que tenho a dizer. O que é que quer? Amanhã, às 10, vou dar uma conferência de imprensa sobre os assassínios de Dag Svensson e Mia Johansson. Björk engoliu em seco. Vou revelar todos os pormenores do livro sobre o tráfico de mulheres e a exploração sexual que o Svensson tinha praticamente preparado para publicação. Você é o único cliente que vou nomear. Tinha prometido dar-me algum tempo. Björk percebeu o medo na sua própria voz e calou-se. Já passaram vários dias. Disse que me telefonava depois de fim de semana, amanhã terça-feira. Ou me diz agora o que quero saber, ou eu falo com a comunicação social. Se der essa conferência de imprensa, nunca descobrirá nada a respeito do Sala. É possível. Mas também deixará de ser um problema meu. E quem vai querer falar consigo é a polícia. E o resto dos mídia, claro. Não havia espaço para negociação. Björk aceitou encontrar-se com Blomqvist, mas conseguiu adiar o encontro para quarta-feira. Uma curta trégua. Mas estava pronto. Era nadar ou afogar-se. Acordou no chão da sala de estar. Não sabia quanto tempo tinha estado inconsciente. Doía-lhe o corpo todo e não conseguia mexer-se. Demorou algum tempo a perceber que tinha as mãos amarradas atrás das costas, com fita isoladora, e os pés atados. Um pedaço de fita tapava-lhe a boca. As luzes da sala estavam acesas e as persianas baixadas. Não conseguia compreender o que tinha acontecido. Ouviu barulhos que pareciam vir do escritório. Ficou imóvel à escuta. Uma gaveta a abrir-se e a fechar-se. Um ladrão? Papéis a serem remexidos. Alguém revistava a secretária. Pareceu-lhe que tinha passado uma eternidade até que ouviu o som de passos nas suas costas. Tentou voltar a cabeça, mas não viu ninguém. Disse a si mesmo que tinha de manter a calma. De repente, duas mãos passaram-lhe por cima da cabeça um laço de corda grossa. Sentiu um nó apertar-lhe o pescoço. O medo quase o fez borrar-se. Olhou para cima e viu que a corda subia até um sistema de roldanas suspenso do gancho de que habitualmente pendia o candeeiro da sala. Então, a pessoa que o tinha atacado entrou no seu campo de visão. A primeira coisa que viu foi um par de botas pretas. O choque não poderia ter sido maior quando continuou a erguer o olhar. A princípio, não reconheceu a psicopata cuja fotografia aparecia desde a Páscoa nas primeiras páginas de todos os jornais. Tinha cabelos curtos, pretos, e não era muito parecida com a foto dos jornais. Vestia-se toda de negro, jeans, casaco de algodão aberto, t-shirt, luvas. O que mais o aterrorizou, no entanto, foi a cara. Estava pintada. Usava batom preto, eyeliner e uma sombra verde escuro brilhante. O resto do rosto era branco. Tinha pintado uma risca vermelha desde a têmpora esquerda até ao lado direito do queixo, atravessando o nariz. Era uma máscara grotesca. Parecia completamente louca. O cérebro de Sandstrom resistia a aceitar a situação. Tudo aquilo tinha um ar de irrealidade. Lisbeth pegou na ponta da corda, puxou-a. Sandstrom sentiu o nó apertar-lhe ainda mais o pescoço e durante alguns segundos não conseguiu respirar. Então, levantou-se penosamente do chão. Com as roldanas, ela não tinha de fazer muita força para obrigá-lo a pôr-se de pé. Quando o viu direito, parou de puxar e enrolou a corda à volta do tubo do irradiador. Amarrou-a com um nó de barqueiro. Em seguida, voltou a desaparecer. Esteve ausente mais de um quarto de hora. Quando regressou, puxou uma cadeira e sentou-se à frente dele. Sandstrom tentou evitar olhar para a cara pintada, mas era impossível. Lisbeth pousou uma pistola em cima da mesa da sala. A pistola dele. Tinha-a encontrado dentro de uma caixa de sapatos no guarda-fatos. Um Colt 1911 Government, uma arma ilegal que ele tinha há vários anos. Comprara a um amigo, mas nunca chegara sequer a dispará-la. Viu-a extrair o carregador, introduzir as munições, voltar a colocá-lo no encaixe da coronha e puxar a culatra. Sentiu-se à beira do desmaio. Forçou-se a enfrentar-lhe o olhar. Nunca compreendi a necessidade que os homens têm de documentar as suas perversões, disse ela. Tinha uma voz suave, mas fria como o gelo. Uma voz baixa, mas perfeitamente nítida. Mostrou-lhe uma fotografia. Devia tê-la imprimido a partir do disco rígido do computador dele, por amor de Deus. Assume que se trata de Inês Amurjärvi, Estónia, 17 anos, de Ripalu, perto de Narva. Divertiste-te com ela? A pergunta era retórica. Sandstrom não podia responder. Tinha a boca tapada com fita isoladora e o cérebro paralisado pelo terror. Estava incapaz de formular uma resposta. A fotografia mostrava. Santo Deus, por que raio é que guardei aquelas fotos? Sabes quem eu sou? Acena com a cabeça. Sandstrom acenou. És um porco sádico, um pervertido e um violador. Ele não fez qualquer movimento. Acena. Ele acenou. De repente tinha lágrimas nos olhos. Vamos clarificar desde já as regras, continuou Lisbeth. No que me diz respeito, devias morrer já. Que sobrevivas ou não a esta noite é-me completamente indiferente. Compreendes? Provavelmente não escapou à tua atenção que eu sou uma louca que gosta de matar pessoas, especialmente homens. Apontou para um monte de jornais recentes que ele tinha em cima da mesa de café. Vou tirar-te a fita da boca. Se gritares ou levantares a voz, chego-te com esta coisa. Mostrou-lhe o taser. Este brinquedo dá uma descarga de 75 mil volts, cerca de 60 mil da próxima vez, tendo em conta que já o usei e não o pus a recarregar. Compreendes? Ele pareceu hesitar. Significa isto que os teus músculos deixam de funcionar. Foi o que sentiste à porta, quando chegaste a cambalear. Sorriu-lhe. O que, por sua vez, significa que as tuas pernas deixam de poder aguentar-te. E tu acabas por enforcar-te a ti mesmo. E tudo o que eu vou ter de fazer é levantar-me desta cadeira e sair do apartamento. Sandstrom voltou a assentir. Santo Deus, é uma puta de uma assassina louca. Não pôde evitá-lo. As lágrimas escorreram-lhe incontroláveis pela cara. Fungou. Ela levantou-se da cadeira e arrancou o pedaço de fita que lhe tapava a boca. O rosto grotesco estava a 5 centímetros do dele. Não digas uma palavra, ordenou. Se falares sem autorização, apanhas um choque. Esperou até que ele parasse de fungar e lhe enfrentasse o olhar. Tens uma oportunidade de sobreviver esta noite, continuou ela. Uma oportunidade, não duas. Vou-te fazer uma série de perguntas. Se responderes, deixo-te viver. Acena com a cabeça, se compreendeste? Ele acenou. Se recusares responder a qualquer pergunta, morres. Compreendeste? Ele acenou. Se me mentires ou me deres uma resposta evasiva, morres. Ele acenou. Não vou regatear contigo. Não vais ter uma segunda oportunidade. Ou respondes imediatamente às minhas perguntas, ou morres. Se responderes satisfatoriamente, viverás. É tão simples como isso. Ele acenou. Acreditava nela, não podia fazer outra coisa. Por favor, disse, não quero morrer. Se morres ou vives, depende de ti. Mas já violaste a minha primeira regra: não falas sem autorização. Sandstrom cerrou os lábios com força. É louca, completamente louca. Michael Blomqvist estava demasiado frustrado e febril para saber o que fazer. Finalmente vestiu o casaco, pôs um cachecol ao pescoço e caminhou distraídamente até à estação de Zodra, passando pelo Bofills Bag, antes de dar por si nos escritórios da Millennium. O silêncio era absoluto. Não acendeu as luzes, mas ligou a máquina de café e foi sentar-se à janela que dava para a Götgatan enquanto esperava. Tentou pôr em ordem os pensamentos. A investigação do crime era como um mosaico partido, no qual conseguia distinguir algumas peças, enquanto outras faltavam. E faltavam demasiadas peças. Havia algures um padrão, sentia-o, mas não conseguia vê-lo. Foi assaltado pela dúvida. Ela não é uma assassina louca, recordou a si mesmo. Tinha-lhe enviado uma mensagem a dizer que não matara Dagmia. E ele acreditava. Mas sentia que, mesmo assim, estava de alguma maneira que lhe escapava, intimamente ligada àquelas mortes. Lentamente começou a reavaliar a teoria a que se agarrara, a partir do momento em que entrara no apartamento de Enriqueta. Assumira mais ou menos instintivamente que a investigação de Dag Svensson sobre o tráfico de mulheres era o único motivo plausível para os assassínios. Agora, começava a aceitar a afirmação de Bublansky de que aquilo não explicava o assassínio de Bjurman. Lisbeth dissera-lhe na sua mensagem que esquecesse os clientes e se concentrasse em sala. Porquê? Esta ferme de rapariga, porque não lhe dizia qualquer coisa que fizesse sentido. Encheu de café uma caneca da jovem esquerda, sentou-se num dos sofás, pôs os pés em cima da mesa baixa e acendeu um proibido cigarro. Bjork fazia parte da lista de clientes. Bjurman fora o tutor de Lisbeth. Não podia ser coincidência o facto de tanto Bjurman como Bjork trabalharem para a Sapo. Um relatório policial a respeito de Lisbeth tinha desaparecido. Poderia haver mais do que um motivo? Poderia Lisbeth Salander ser o motivo? Ficou ali sentado com uma ideia que não conseguia pôr em palavras. Havia qualquer coisa que ainda não fora explorada, mas não era capaz de encontrar uma resposta. O que era exatamente que queria dizer com a ideia de a própria Lisbeth poder ser o motivo? Teve uma fugaz sensação de descoberta. Então, percebeu-se de que estava demasiado cansado. E bebeu café, lavou a máquina e foi para casa. Deitado no escuro, voltou a pegar no fio da meada. E durante 2 horas, tentou identificar o que queria articular. Lisbeth Salander fumava um cigarro, confortavelmente recostada na cadeira. Cruzou a perna direita sobre a esquerda e cravou os olhos nele. Sandstrom nunca tinha visto um olhar tão intenso. Quando falou, a voz dela continuou a ser suave. Em janeiro de 2003, visitaste pela primeira vez Inês Amujärvi, que acabava de fazer 16 anos, no apartamento dela, em Norsborg. Por que foi que a visitaste? Sandstrom não sabia o que responder. Ele próprio não percebia como tinha aquilo começado, nem por que razão. Ela ergueu o taser. Eu não sei, desejava, era tão bonita. Bonita? Sim, era bonita. E tu achaste que tinhas o direito de amarrá-la a uma cama e fodê-la? Ela consentiu, juro, consentiu. Pagaste-lhe? Sandstrom mordeu a língua. Não. Por que não? Era uma puta. As putas são pagas. Foi uma prenda. Uma prenda? A voz tinha adquirido um tom perigoso. Foi em troca de um favor que eu tinha feito a uma pessoa. Peraque, disse Lisbeth como se estivesse a falar com uma criança. Não estás a tentar fugir à minha pergunta, pois não? Juro. Responderei a tudo o que perguntar, não mentirei. Ótimo. Que favor foi esse e a quem o fizeste? Tinha trazido do estrangeiro uns esteroides anabolizantes. Tinha ido numa viagem de serviço à Estónia. Estava com umas pessoas que conhecia e trouxe os comprimidos no meu carro. O tipo que foi comigo chamava-se Harry Ranta, mas não voltou comigo no carro. Como foi que conheceste esse Harry Ranta? Há anos que o conheço. Desde os anos 80, é só um amigo. Costumávamos beber uns copos juntos. E foi o Harry Ranta que te ofereceu a Inês Amujärvi como prenda? Sim, não, desculpe. Foi mais tarde, aqui em Estocolmo. Foi o irmão dele, o Ato Ranta. Estás então a dizer que o Ato Ranta te bateu à porta e te perguntou se querias ir a Norsborg foder a Inês? Não, foi numa festa. Raios, não consigo lembrar-me de onde estávamos. De súbito começou a tremer incontrolavelmente e sentiu que as pernas cediam. Precisava de apoiar-se a qualquer coisa para se manter de pé. Responde calmamente, disse Lisbeth. Não vou enforcar-te, só porque precisas de tempo para arrumar as ideias. Mas no momento em que me der a impressão de que estás a tentar fugir a uma pergunta, puf!